Só no Bandeira, vamos nessa, viu? Beijo para Henrique Prado. Aí, motocadista. Vamos lá? Bora. Quebra tudo. Vai lá, Genilu, com você. Quebra tudo. Vai. Paxão, um, lá, dois, Henrique. Três, vai. E não pega. Já quebrou, foi? E não pega. Chama na bola, Girilo, vai. Com a barriga, Girilo, a barriga, vai. E não pega. E não pega.